andrecdesmoral.com.br. Rasga no paredão, isso é Chicão do Piseiro, daquele jeito, papai. Tchaca, tchaca, tchá. Cheia de tensão, ela brotou no balhão, de shortinho curto, chamando atenção. Tá com as amiguinha, ela tá na maldade, vai fazer gostoso, sai pensado e bate, bate. Cheia de tensão, ela brotou no balhão, de shortinho curto, chamando atenção. Tá com as amiguinha, ela tá na maldade, vem fazer gostoso, sequençado e bate, bate. É só pentada, pentada, pentada na safada. Só pentada, pentada, toma tapa na cara. É só pentada, pentada, pentada na safada. Só pentada, pentada, vai. É só pentada, pentada, pentada na safada. É só pentada, pentada, vai. É só pentada, pentada, pentada na safada. É só pentada, estourou, papai. E dessa vez eu não tô sozinho não, eu tô com ele, chega pra cada anel dos teclador. Tchaca, tchaca, tchá. Estourou, papai, assim. Cheia de intenção, ela brotou no bailão, de shortinho curto, chamando atenção. Tá com as amiguinhas, ela tá na maldade, vem fazer gostoso, sequência de bate e bate. Cheia de intenção, ela brotou no bailão, de shortinho curto, chamando atenção. Tá com as amiguinhas, ela tá na maldade, vem fazer gostoso, sequência o quê? É só pentada, pentada, pentada na safada. É só pentada, pentada, toma tapa na cara. É só pentada, pentada, pentada na safada. É só pentada, pentada, vai tomar tapa na cara. É só pentada, pentada, pentada na safada. É só pentada, pentada, toma tapa na cara. É só pentada, pentada, pentada na safada. É só pentada, pentada, vai tomar tapa na cara. Valeu, Chico do Piseiro, tamo junto, é nóis, papai. Estourou! André Cedês, o moral.